Paz do Senhor. Vendo a televisão, eu vi cenas terríveis, você deve ter visto também. Pessoas debaixo de escombros, motivado por um terremoto implacável. Eu lembrei da minha própria vida quando eu estava debaixo do mundo. O mundo tinha caído sobre a minha vida. Hoje eu estou fora, eu estou liberto, salvo. Alguém me tirou debaixo dos escombros que me matavam. Veio alguém e morreu por mim. Eu via naquelas cenas um jovem que socorria alguém que ele nem conhecia, arriscando sua própria vida. Mas aquele que veio me socorrer morreu por mim para me dar vida. O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. E hoje eu vejo a minha responsabilidade de sair e levar socorro para muitos que estão debaixo do mundo ainda. Repare ao teu redor, quantas vidas que o mundo caiu em cima e não tem socorro. Nós estamos no mundo, mas o mundo não está em cima de nós se temos Jesus. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.